pessoal na escuta, prossiga. Gente, eu acho que é Charlie Alpha. Autorizada com as congressas de parte principal. Diga aí, pochado. Solo azul 4040 tá no gate 1 para pushback acionamento. Gente, após táxi azul 4040. Gente, vai chamar o táxi, tá livre o 4040. Senânia 251, chama centro Recife, em ano 25, decimal 1. 251, com Recife, eu chamei a 251. Bono 229, Recife, no 25, décima 1. Segundo, 229. Rio, acho, Golfo, confirma. Ligação para cheque de motores na posição 5R no passe 3, marcha lenta. Cheque de motores, a Infraero está ciente. Para a Infraero não tem nem fiscal de baixo de Infraero aqui, tá? Gente, informe a Infraero. O solo está ciente, reporte ao término. Confirmando, o cheque de motor será na posição, ok? Positivo, na posição 5, Romeu no pátio 3. Ciente, reporte ao término. Flora aqui, o Oscar Alerta, Oscar de Alfa. Podemos ingressar no pátio principal? Atenção, portão 05. Autorizado, confirme. Valeu, meu chefe. Vamos tomar do Google para escapar. Você, o Golf Tango Papá. Golf Tango Papá, solicitação de reboque da posição 3 do pátio 3 para a posição 1-0 do pátio principal. Reporte para ingressar no pátio principal. Inicia com coordenação com a Efraia, reporte para ingressar no pátio principal. Golf Tango Papá. Ok, Tango Papá, sim. Obrigado. Solos do 4040, tá a plena velocidade, 110 a bordo, 3 horas, o Fernando Galeão. 110 a bordo? Firmo, 1-1-0. Tá autorizado via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1-0-1-4, Azul 4040. 1-0-1-4, direita na Índia, 1895, 4040, boa. Oi, Azul 4040, tá no ponto de espera da Auna 0, pronto, bom dia. Azul 4040, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 1-0-0, grau 0, meia noite. Libre, alinhar e decolar da Auna 0, Azul 4040. Na posição. Obrigado e bom dia. Gente, eu acho que tinha de alvo, bom dia. Valeu, meu chefe. Mantenha presente proa, vídeo voo 180, suba e mantenha o informe ajuste no 04. Solo Salvador, fim de teste do Índio Oscar Golf. 0700, controle 1208. 08, tá? 040. Papá, solicito autorização para entrar no pátio principal até a posição de número 190. 3 horas, Gustavo, papá, reporte TM. Ok, sim, obrigado. Controle Salvador, 04040, passa 1300, Azul 4040, contato radar na decolagem, vigilância. Vigilância, 4040. Salvador, bom dia, está 3547, entra no Foxtrot. Está 3517, adiciona identificação de chegada bom, se desse mantém o 050. Prossiga, Alfa Yankee Lima. Salvador, bom dia, bom dia, senhora, identificação chegada bom, se desse mantém o 060. Panema 225, após a posição Conde, vou indo para hoje Bonfi, para interceptar a chegada Bonfi e reporta no ideal de descida. Descida após Conde, vai lá Bonfi e vai reportar no ideal, hoje é a minha. Sentido, se mantém o 070-6225. 070-6225. 225, reduza para 250 nós. Afirmo, redução para 250 nós. 250, CNM 225. Bom dia, você, o CNM 075. Subida da Eulê da Motiva. Do 4040, chama Recife em 125 decimal 1. Paulo Salvador, Gol, Golfo do Papá, repórter terra do negócio, na posição número 190. Gente, Golfo do Papá. Obrigado. 050, 3597. 3597, sim, para 2500, ajuste 1014, autorizado a ser Vitor 366, repórter estabilizado. 14, reporte estabilizado, 35197. Sua 9996, desça para 2500, está aí sem restrições, o ajuste M14, autorizado em RENAVE, reporte estabilizado. Canem 225, redução para 200 nós. 209, 225. Canem 225, tráfego 1 hora, 20 milhas, rumo ao sudeste, cruzando uma centena, descida para 2.500 pés, voo 737. 106, 225.